sua região. E depois de Vítor Neves, de Albino José, de Sr. Padre António Borges, já temos connosco também o Sr. Padre António Loureiro para se juntar à festa. Portanto, Presidente da Assembleia Geral, e quer nos deixar aqui uma mensagem no dia de hoje. Boa tarde, antes de mais. Desculpa, atropelei-o. Então, hoje estamos no 39º aniversário da Rádio Boa Nova. Eu queria também desejar os parabéns à Rádio Boa Nova, parabéns aos ouvintes, mas também de modo muito especial, parabéns aos que trabalham aqui na Rádio Boa Nova, que estão aqui em sua voz, aqueles que nos fazem sentir ânimo e alegria e vontade de ouvir rádio, de escutar as notícias, de ter programas, de comunicar através destes meios. Então, simplesmente isso, um abraço de parabéns para todos os colaboradores, para todas as pessoas empenhadas na Rádio Boa Nova, para todos os nossos ouvintes. A Rádio Boa Nova está a atravessar um momento um pouquinho complicado, mas também é próprio da rádio. Não sei se alguma vez não foi um tempo assim complicado, mas penso... O que mostra aqui a resiliência. Exatamente, exatamente. Estamos no jubileu da esperança, então vim cá só trazer uma palavra de esperança. A esperança é a certeza que o futuro vai ser melhor, que agora temos dificuldades, mas depois, amanhã, daqui a uns tempos, vai estar melhor. O próprio Papa agora está a fazer essa experiência de estar doente, na esperança de estar melhor, na esperança de que o futuro possa ser superar as dificuldades do presente. Então, pronto, era só isso. São uma palavra de muita esperança, de muito ânimo, também de algum compromisso ou de comprometimento que possamos ter com a Rádio Boa Nova. Vamos ter agora o nosso sarau, vamos a uma campanha também a decorrer. Pequenas contribuições, multiplicadas muitas vezes, resolvem um problema. E oxalá também a Rádio Boa Nova possa sentir essa certeza de que não está sozinha. Não é que um gabinete de emissão ou uma sede onde está, mas são todos os nossos ouvintes, é toda a comunidade que sente a Rádio Boa Nova como sua. E eu penso que isso é importante. Às vezes os programas são estes, são aqueles, a gente diz gosto mais, gosto menos, gosto da música, não gosto, pronto, seja o que for, de um modo ou de outro, é a rádio da nossa cidade. É uma rádio já importante, 39 anos já é um pouco de tempo. É uma rádio de inspiração cristã, mas aberta a todos. Então, oxalá a rádio possa continuar com a sua missão de comunicação, de fazer pontes, de estar presente onde é necessário, quando há notícia, de poder ser um elo de comunicação entre todos os oliveirenses. Penso que isso é muito importante, e também de Oliveira para todo o mundo. Então, oxalá a rádio possa viver com um desafogo e com alegria, marcada então também pela esperança. A esperança de que a rádio há de conseguir concretizar os seus sonhos e continuar a ser uma presença viva através do som e também através dos meios digitais, e que estamos sempre assim, quando há uma notícia, aí vamos procurar a confirmação na Rádio Boa Nova, e sempre estamos com notícias atempadas, o que é muito bom. E cá estaremos para comemorar o número redondo dos 40 anos. Sim, isso então vai ser já uma festa. Mas é isso, o número redondo. Também nas aniversários às vezes é isso. Quando se fazem números redondos é mais festa, sente-se mais. Mas pronto, seja como for, estamos aqui num caminho bom. Oxalá todos sintamos também que a rádio é um pouquinho nossa, é um pouquinho de todos, não só dos cooperantes, mas todos os ouvintes, e que todos queiramos também ser solidários com a Rádio Boa Nova, escutar a Rádio Boa Nova, colaborar com a Rádio Boa Nova, para que a sua missão e o seu... este elan de ser um veículo, um modo de comunicação importante, atualizado, com resposta pronta, continua a ser assim no meio de nós. Muito bem, muito obrigada pelas suas palavras, Sr. Padre António Loureiro. Marcamos o seu encontro num próximo programa, que também faz parte aqui da nossa programação, e obrigada por ter vindo até cá. Então, feliz aniversário para todos.